paz do Senhor. Olha só, uma pessoa aqui está contando a história da sua vida. Ele quis escrever uma novela sobre a sua vida, passado, presente, futuro. Olha o resultado, é uma comédia. Olha, aí vem outra pessoa dizendo que quem escreveu a história da sua vida não foi ele. Ele deixou que os outros escrevessem a novela da sua vida, passado, presente e futuro. É uma tragédia. Olha, aí vem vindo outro, que diz que deixou Deus escrever a história da sua vida. Passado, presente e futuro. É um romance. Maravilha. Quem está escrevendo a história da sua vida? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.